que ver outro dia humano. Querendo de qualquer jeito me vender um cano. Vem dizer de graça, puta de uma oferta. Um 38 que não era comédia. Seis tiros, todo cromado. Cano longo, refrigerado, reforçado. E o preço, mano? R$200. Mas pode acreditar que o bagulho vale mais. Brilha no escuro, não vi em folha. Mas até imagino os artigos dessa porra. Quantos pretos já deve ter mandado pro buraco? Quantos latrocínio, quantos assalto? O cara falou que tá com ele há uma semana. Trampa, vá comigo, um preto lá da manda. Diz que conhece o Campo Belo e tá ligado que aqui o ambiente é pesado. Na quebrada eu sou uma das poucas figuras que só anda cockman colado na cintura. Alguns andam armado por causa do jeito que vive, outros que simplesmente se previne. Casqueiro ficando ceguinho ao ponto de não respeitar nem o vizinho. E o malaco falando e eu prestando atenção. Pra me favorecer fazia até emprestação. Armado eu posso ficar mais a pampa, mas posso desandar o orçamento da goma. Posso ficar com ele guardado o tempo inteiro e só uso se piar. Algum desacerto, mas vai que eu rodo então. Assino tudo que tiver em cima do bagulho. Ouvi falar do fulano que morreu de bobeira. Com oitão na cintura e uma PT na cabeça. Virei pra ele e disse que o negócio era bom. Mas pra falar a verdade eu não tava afim não. Me pediu então pra eu dar recado. Se eu souber de algum interessado, não vai ser difícil ele passar pra frente. Achando que arma é proteção, tá cheio de gente. O sistema gosta de ver os corpos ao chão. Qual será a nossa proteção? O sistema gosta de ver os corpos ao chão. Qual será a nossa proteção? O sistema gosta de ver os corpos ao chão. Qual será a nossa proteção? O sistema gosta de ver os corpos ao chão. Qual será a nossa proteção? Sinistro na rodovia, salto do Mon, quilômetro 72. Algo estranho, embaçado, acontece pois. Do outro lado da pista tem um Fusca parado. E a única coisa acesa neles que é um baseado. Cenário perfeito pra mais um assassinato. Lugar deserto, escuro, todo cercado por mato. Caralho, já é mais de meia-noite. Não devo nada pra ninguém. Então, foda-se. Atravessa a mão que sobe, pulo alambrado. Atravessa a mão que desce, tô desarmado. Passa em frente o carro que continua parado. No rabo de zóio eu vou ganhando os fatos. E de repente, o quê? Ele sai disparada, levando com ele um pedaço da minha alma. Fiquei pensando comigo se eu tivesse comprado o revólver. Uau! Qual seria a minha sorte? Ficava sossegado como se nada tivesse acontecendo. Ou pelo fato de tá com ele acabava me fudendo. É isso que todo mundo sempre fala. Arma! Solta a desgraça! Os malucos da antiga vive comentando que hoje em dia a molecada por qualquer coisa está matando. Que no tempo deles não tinha esse papo de arma. Se conversa não fosse o bastante, era na porrada. Ninguém vinha depois trazer notícia triste. Talvez naquele tempo o homem fosse mais humilde, dá valor numa vida. É difícil acreditar que isso existia. Hoje você troca soco, amanhã você troca tiro. E além de um cadáver, você pode virar um assassino. Assassino. O sistema. O sistema gosta de ver os corpos ao chão. Qual será a nossa proteção? O sistema gosta de ver os corpos ao chão. Qual será a nossa proteção? O sistema gosta de ver os corpos ao chão. Qual será a nossa proteção? O sistema gosta de ver os corpos ao chão. Qual será a nossa proteção? Fácil matar alguém aqui no Campo Belo. Vai ser um crime sem solução, verdadeiro mistério. Ou às vezes o crime é realmente a solução de algum mistério. De algum doido que pensava que era, mas não era esperto. Vagabundo, bandido ou trabalhador. Nunca vai se saber quem foi o autor. Mas quando mataram o PM na Lagoa da Singer, rapidinho descobriram quem era o autor do crime. Eram dois malucos lá do som do mix. Som do que mix. Até hoje eu não sei qual foi o destino. E quando o mano daqui matou um dentista na tentativa, era só tu começou a ver essa caca encerada lá pelo São Bernardo. Olha o preto rindo se sentindo foda. Realizou o sonho de comprar uma meiota. Diz que não vai, mas ser bobo. E quem atravessa? cabeça. Na dele ele passa fogo. Eu já sei que a minha proteção não vem do palácio de Jequitibá, nem do oitavo batalhão. Não. E quem vive nessa vida sangrenta da porra, o anjo da guarda abandona. Proteção tá na mente, quem fez a guerra, ela e Deus vão decidir minha permanência na terra. O sistema gosta de ver os corpos ao chão. A sua morte é pra valer, a sua vida é um teste.